Começando Nerd Patriarca de volta e vamos falar de Chernobyl. Hoje eu tô aqui com o Ivaldo. Camarada Vinícius. Camarada Everton. Hoje eu tô aqui com o Everton. E camarada Ivaldo, você sabe como um reator RBMK explode? Eu sou o Vinícius e vamos começar essa bagaça. Podcast Nerd Patriarca. First Legasov, if you mean to suggest the Soviet state is somehow responsible for what happened, then I must warn you, you are treading on dangerous ground. I've already trod on dangerous ground. We're on dangerous ground right now because of our secrets and our lies. They're practically what define us. When the truth offends, we lie and lie until we can no longer remember it is even there, but it is still there. Every lie we tell incurs a debt to the truth. Sooner or later, that debt is paid. That is how an RBMK reactor core explodes. Lies. Muito bem, começando o Nerd Patriarca de volta para mais um podcast e hoje vamos falar novamente sobre séries. E a série escolhida para falar, para a gente comentar dessa vez, é uma das séries mais comentadas de 2019, desse primeiro semestre. E tá certo que o hype diminuiu um pouquinho, mas mesmo assim é uma das séries, uma série que foi muito comentada, muito elogiada e fez um barulho muito grande, que é Chernobyl da HBO. E uma surpresa, né? Uma série que nem todo mundo tava esperando que fosse fazer o barulho que fez, mas ela chegou, teve muitas críticas positivas e a gente resolveu fazer esse podcast para comentar os nossos pontos de vista, nossa visão sobre essa série da HBO, uma série produzida pela HBO e pela Sky Atlantic, que é uma produtora britânica. A série teve o seu primeiro capítulo exibido no dia 6 de maio de 2019 e terminou agora recentemente no dia 3 de junho de 2019. São 5 episódios, é uma minissérie, né? Primeira temporada, temporada única. De produção, né, o roteiro e o comando da série, né, o showrunner por trás disso tudo é o Craig Mazin. O mais engraçado são os trabalhos que o Craig Mazin já fez. Vocês chegaram a dar uma olhada no que o Craig Mazin já produziu na história dele como produtor, como roteirista? Sim, tem muita coisa aleatória. Meu, tudo nada a ver com o Chernobyl. Ele produziu, ele é roteirista de Todo Mundo em Pânico 3, Todo Mundo em Pânico 4, Se Beber Não Case 2, Se Beber Não Case 3, ou um filme de ação, aquele da Branca de Neve, O Caçador, que tem o Thor, que tem a Charlize Theron, que tem a Kristen Stewart, enfim, esse filme. Verdadeira salada de fruta, hein? Puta que exatamente, pariu. Filmes que não tem nada a ver com Chernobyl. Chernobyl, pelo título, né, obviamente a gente já sabe do que vai se tratar, né? A série vai falar do desastre nuclear da usina Chernobyl na Ucrânia em 1986, então a série vai pegar o recorte histórico do momento do fato da explosão nuclear e dos acontecimentos ali daquele evento histórico para a humanidade, né? E o Craig Mazin escolheu esse tema por ser algo que ele gosta bastante, né? Tipo, era algo que fascinava ele, que ele tinha muita curiosidade. E a gente tem aqui uma produção americana para um desastre soviético e já começa todo o paralelo desde o começo da produção, né? Como é uma minissérie, né? Normalmente não são usados muitos diretores, né? Produção de séries, a HBO também faz muito isso, né? E a série tem um único diretor para todos os capítulos, que é o Johan Henk, que é um cara que não tem muitas produções, muitas direções. Ele dirigiu alguns capítulos de algumas séries importantes, dirigiu alguns capítulos de Breaking Bad, de Vikings, mas ele não tem um currículo com séries assim, que ele dirigiu muitos capítulos, que foi showrunner ou alguma coisa assim. Ele é um cara muito importante para a indústria do videoclipe, ele dirigiu muito clipe e tal. Então você vê que são dois caras assim que são bem do núcleo, bem diferente do que a série Chernobyl se propõe a apresentar. A HBO tinha acabado de terminar sua maior série, que era Game of Thrones. Foi a maior série, não só da HBO, né? Uma das maiores séries de todos os tempos. E ela não esperava, eu acho, que tivesse uma série já na sequência que fizesse o barulho que Chernobyl fez. Acho que ninguém tava esperando que Chernobyl fosse fazer tanto barulho. Pra gente começar esse podcast, antes da gente contar um pouquinho da história, dos capítulos, que a gente achou, que não achou, dos personagens, e obviamente é uma série baseada em fatos reais, então tem muita coisa que a gente pode discutir em paralelo com a realidade ou não. O que vocês acharam de Chernobyl como um todo e por que vocês acham que ela fez tanto barulho? bagulho assim. É, você tava, o Vinícius tava falando dessa questão, depois do Game of Thrones, muita gente nem esperava dessa, digamos assim, desse hype que teve o Chernobyl. É, eu, quando assisti o trailer do Chernobyl, muito tempo antes da série sair, eu já tinha, puta, pra mim, eu já tinha falado, mano, isso vai ser foda, velho. Porque o trailer já traz muito a sensação do que vai ser a série, né? Que é muito um retrato histórico, mas mesmo tempo, tipo, bem contado, com um drama bem forte, com um horror muito grande também, porque pra mim, o que pega muito, o que pegou muito na série é a sensação ruim que te dá. Exatamente. Quando você assiste os capítulos, te dá uma sensação ruim, sabe, cara? E isso que foi uma coisa que mais me pegou na série. E o que fez muito sucesso, realmente, eu acho que tem alguns fatores. Um dos principais é a quantidade de episódios, que é muito curta, ela conta uma história muito rápida, e também a produção, que é, puta, é muito bem feita, sabe? Os atores estão mandando muito bem, a produção inteira da série é muito bem feita, a história mesmo, o roteiro da série também conta de uma maneira muito, muito bem feita, né? Então, tipo, quando você tem tudo amarradinho assim, é a receita pro sucesso, né? Eu concordo plenamente com o que o Gordon falou, e só complementando o que ele disse, realmente eu acho que a grandeza com qual a série conseguiu trazer todas as questões do desastre, da mentira, das atitudes tomadas, do que foi feito para tentar, né, corrigir, tentar consertar, ou até mesmo tentar esconder esse fato, esse desastre, cara, foi contado com uma maestria tão grande. E em geral, tanto em efeitos, trilha sonora, atuação dos atores, foi feito com uma grandeza de detalhes tão, tão top, cara, tão top, que, meu, não tem como, cara. Essa série com certeza faria muito sucesso. E como o Everton mencionou, eu também fiquei conhecendo ela, me recomendaram, comecei a assistir. Já do primeiro episódio, eu tive exatamente essa sensação de terror, muito por você saber o que tá acontecendo aqui, o perigo que eles estão vivendo. E eu já falei, caralho, essa série vai ser foda. E, meu, não consegui parar de assistir. Tanto que eu assisti 3 vezes, de tão boa que eu achei a série. Mas, cara, não tenho o que mencionar, não tenho o que criticar. Realmente, uma das melhores que eu assisti esse ano. Caramba, 3 vezes, Ivaldo, parabéns, cara. Você realmente é um cara que, quando gosta, gosta de verdade. É que eu assisti uma muito, muito antes da gente se preparar de gravar o podcast. Depois eu assisti uma preparatória pro podcast. E depois eu falei, vou assistir uma só pra tomar aquela saideira. E como o Everton mencionou, é 5 episódios, né, meu? É muito de boa. Você consegue assistir, meu, numa tarde, você assiste. Sim, cara, é muito acho que esse é um fator bem, bem forte, eu acho. Principalmente agora com essa época que a gente vive do serviço de streaming, que você consegue assistir tudo numa pancada só. Elas têm os 5 episódios, uma minissérie curta, que você sabe qual é a história, que é fechada, que é um recorte histórico de algum acontecimento importante e rápido pra você assistir. Eu acho que isso favorece muito pra que muita gente consuma. A qualidade dela é inquestionável, o roteiro é incrível, os detalhes que ele coloca na série, a produção de fato é muito bonita, a série de assistir, os atores estão mandando muito bem, isso é chovendo uma olhada, principalmente em séries da HBO. A gente tem também uma notícia também que bombou muito quando a série saiu, que foi a série com maior nota no IMDb, né, que o pessoal adora, né, essas coisas de IMDb, de Rotten Tomatoes, e a maior série, a série mais bem avaliada da história no IMDb, querendo ou não, você é um atrativo pra você ir assistir a série pra saber por que ela tá sendo tão bem avaliada. Então, tudo isso são fatores que eles vão colocando ali pra você ir atrás. Mas esse fator da quantidade de episódios realmente é um atrativo muito grande, porque você assiste muito rápido, né? E mesmo ela sendo uma série mais cadenciada e lenta em certos momentos não, é uma série mais lenta, né? Porque é um recorde histórico e não é uma série com acontecimentos de ação, sei lá, enfim, plot twists, coisas assim, né? Não tem nada a ver. Mas é uma série que te prende, mesmo assim. Eu acho que principalmente pelo primeiro capítulo, que pra mim o primeiro capítulo é um dos melhores primeiros capítulos que eu já vi, assim, todas as séries. Eu acho ele fantástico, porque ele pega de um jeito que você fala, caralho, agora eu tenho que saber o que vai acontecer. Porque todo mundo tem um pouco de noção, eu acho também uma coisa encantadora do Chernobyl, é que, tipo, todo mundo tem um pouco de noção do que aconteceu. Mas quando a gente assiste, a gente tem uma noção muito maior. Obviamente, é uma série baseada em fatos reais, então tem muita coisa que é romantizado, que é alterado, pra você adaptar. É um formato de televisão, né? Um formato de entretenimento, de alguma forma. E, mesmo assim, você consegue ter uma dimensão muito grande e com um nível de detalhe alto do que aconteceu de fato. Uma coisa interessante, assim, eu não sei se vocês escutaram, mas já que nós somos um podcast, né, teve um podcast que era lançado simultaneamente com a série, que saiu o capítulo, acho que posteriormente já saiu o podcast do Craig Mazin conversando sobre os acontecimentos daquele capítulo. Isso é interessante, o podcast é em inglês, obviamente, mas é interessante pra quem quer se aprofundar mais em cada capítulo da série. Eu não cheguei a escutar, eu acho que o Everton escutou alguma coisa. Eu escutei todos os capítulos, é muito bom, cara, porque ele traz exatamente tudo aquilo que o cara pensou, como não apenas da questão da história, mas a questão de como ia funcionar na série, sabe? Ele trata muito essa questão, tipo, tal evento não foi bem assim que aconteceu, mas na série ia funcionar melhor desse jeito, sabe? Isso é muito interessante, você ver como funciona esse pensamento de montar mesmo uma série baseada num fato real, né, cara? E quais foram as referências que ele utilizou, né? É muito legal. Se você conseguir escutar, tiver o domínio de inglês, assim, vale muito a pena, cara. O Valdo já vai baixar hoje. Com certeza. Legal isso que o camarada Everton mencionou, é que você vê que, por mais que eles tiveram que adicionar algumas coisas, alterar alguns pontos para poder encaixar melhor na série, a sequência de eventos ficou muito impecável, referente assim, a grande parte do que aconteceu de verdade. Tipo, não tem nenhum ponto que ficou ou muito forçado, ou não considerou a grandeza do que ocorreu, entendeu? Eles conseguiram encaixar coisas novas, sem perder toda aquela aura do que realmente aconteceu. Tanto que eu tava vendo na internet, pessoal, tipo, da Ucrânia, pessoal daquele país. Que é o pessoal da região da União Soviética, onde aconteceu o problema. Na Ucrânia, na Rússia, Bielorrússia. Sim, sim. Pessoal de lá comentando, falando que, tipo, pô, os caras retrataram de uma maneira muito fiel, realmente, a como era lá, como era o local, né? Sim, exatamente, cara. Isso foi incrível. Realmente ficou muito bom. E pra você ver, se eles que são de lá elogiaram o pessoal que fez, é uma nota muito boa. É bem válido. Sim, o Craig Mazin, o cara que idealizou a série e foi o roteirista e tudo mais, logicamente ele teve consultas de pessoas que viveram na época, de pessoas famosas. Tem uma autora bielorrussa, que eu vou pegar o nome dela aqui agora, que é Stevelana Aliyevich, que ela é ganhadora do Nobel de Literatura. Ela escreveu um dos livros mais famosos que contam a realidade de pessoas que tiveram algum tipo de... a sua vida afetada de alguma forma pelo trajeto de Chernobyl. O livro dela é um dos principais, um dos mais famosos, e ela foi uma das consultoras. O Craig Mazin foi atrás dela, conversou com ela. O livro dela é usado para muitas coisas na série, e você vê que pessoas que conviveram com aquilo ajudaram a construir também a série. Mesmo que assim, a gente tenha umas mudanças, e obviamente vai ter crítica, tem gente que fala que obviamente aquele cara que é muito, muito anti-americano, ele vai falar assim, não, mas não era, os caras não andavam com a arma do lado desse direito, eles andavam com a arma do lado esquerdo. Pô, beleza, tudo bem. E tem outras coisas que o Everton comentou mesmo, do processo de produção da série, de você colocar para fazer com que isso funcione na tela, é muito interessante para você ver no final todo o resultado, né? Essa da autora da autora que eu comentei, que é ganhadora do Prêmio Nobel, é muito interessante. Eu li uma matéria dela que foi publicada num site europeu, uma entrevista toda dela falando diretamente da série de Chernobyl com a proposta do Craig Mazin, e a importância dessa série para a visão das pessoas que não têm conhecimento do tamanho da tragédia, e das pessoas que moram lá, de netos, de crianças que descobriram o que realmente aconteceu através da série americana, por sinal. Uma coisa interessante também, pegando um gancho, eu sei que não tem nada a ver, quer dizer, tem a ver, mas não tem nada a ver com a série diretamente, mas é o número de visitas. Vocês viram que aumentou o número de visitas? Porque tem um tour pela cidade lá, né? Pela cidade assim, né? Por onde dá pra andar pela cidade lá da zona de... A zona de exclusão, que eles chamam, assim, do lugar lá que teve o acidente, né? Então teve um aumento de muitos por cento lá na procura por essa viagem agora recentemente com o lançamento da série. Os caras estão felizes da vida lá. Os caras que vivem disso, né? Every lie we tell incurs a debt to the truth. Sooner or later, that debt is paid. That is how an RBMK reactor core explodes. Lies bem, mas acho que vamos começar a falar da série, dos episódios, dos personagens, porque, obviamente, os personagens são baseados em personagens reais, né? Então, a gente tem ali no primeiro... O primeiro capítulo da série, ele começa diretamente com a explosão, né? No começo da explosão, né? A gente primeiro tem o... Antes disso, tem o personagem do Jared Harris, que é quem conduz a série, é o protagonista da série, que ele vive o Valery Legasov, que é um cientista que realmente existiu, que foi o cara chefe ali da parte científica, né, de cientistas, de saber qual foi o resultado da explosão, né, e a série ela começa com aquele flashback, né, com o suicídio dele, para posteriormente começar a contar o fato, né, a explosão. É, o Valery Legasov, ele era... na série, eles apontam ele como um físico especialista no tipo de reator. No reator RBMK, né? Que era o que tinha lá em Chernobyl. Aí o Craig Mazin fala que, na realidade, tipo... Não, ele não era um especialista nesse tipo de reator. Ele era um físico, mas ele tratava muito mais a questão de... interações físico-químicas e tal. Ele não era especialista no reator. Então esse já é um primeiro ponto que ele já fala assim, ó... Tipo, ele não era um especialista no reator, mas a gente preferiu fazer desse jeito porque ele foi um cara muito importante na condução da investigação, lá, na condução dos eventos que ajudaram a restabelecer o local, né? Sim, uma coisa do Legasov também, isso o Harry comentou, é realmente, ele não era um especialista no reator RBMK, ele também... Ele não era tão questionador assim do partido como mostra na série, obviamente, tem que ter aquele atrito, né, do cara falar assim, não, mas não é assim. Ele não era tão assim, ele era um cara mais até leal do partido, que muito mais do que mostrava na série. E também, assim, a série tem que levar o protagonista até o local, né, o fato, as coisas que estão acontecendo. E ele não participava tão ativamente dos locais, assim, de explosão, dos reatores, ele ficava muito mais em bunker, estudando, mas... Obviamente, para você conduzir a série, você tem que ter essas alterações. Mas, assim, o Jared Harris aqui... A gente já comentou do Jared Harris, a gente já comentou, já paga pau para ele aqui nesse podcast, desde o nosso podcast de The Terror, que ele arregaça. E aqui, ele tá brilhante, cara. Para mim, todos os atores brilham, mas o protagonista, o Jared Harris, realmente, ele arrebenta, cara. Ele arrebenta nessa série. Ele tá demais, cara, você é louco. Tanto pela atuação, que ele é um ator do caralho, como a gente já mencionou em The Terror, mas também, tipo, o roteiro, todas as cenas dele, toda a presença dele na série é muito forte, é muito bem escrito o roteiro. Então, assim, você pega um ator foda e dá um roteiro foda e consegue fazer tudo ali bem encaixadinho, meu, é fórmula pro sucesso, cara. Esse personagem, pra mim, também, de longe, é um dos melhores da série. Uma coisa impactante que eu acho do Legasov, mas assim, primeiro teve a parte, né, do suicídio dele, né, aquilo é real, né, o suicídio dele é real, realmente ele se suicidou 2 anos após a tragédia, e ele deixou as fitas de fato, talvez as fitas não fossem tão... acusadoras. Exatamente, muito bem, como aparece na série, mas enfim, elas existem. Logo após a gente tem a explosão, e eu falo que o primeiro capítulo ele é muito foda, porque a maneira que eles retratam na tela o momento da explosão e os fatores imediatos ao acontecimento daquilo, o senso de urgência do que está acontecendo, mesmo todo mundo não sabendo o que está acontecendo, sabendo que é uma merda muito grande, mas não sabendo exatamente o tamanho dela, é impactante e te prende de uma maneira que poucas vezes eu me senti preso num capítulo de uma série. Na verdade, o que eu sinto não é nem que, tipo, a merda é muito grande. Eu sinto assim, é uma merda muito grande, mas que ninguém quer acreditar e todo mundo quer achar que não é tanta coisa assim, sabe? Isso pra mim é o ponto principal que eu sinto e que eu fiquei, mano, arrepiado quando assisti. Implementar com a parte da premissa de que a gente sabe que a merda é muito grande, né? Sim, então, esse é o ponto, cara, porque, tipo, primeiro, o pessoal lá na sala de controle, o Dyatlov lá, que é o Anatoly Dyatlov, que é o engenheiro-chefe da usina, né, e ele lá falando com os caras e falando, mano, o que vocês fizeram, alguém vai lá ver o que tá acontecendo, porque vocês fizeram alguma merda aí, né, aquilo você já pensa, mano, isso não vai dar certo, cara. Complementando o que o Everton falou, o que também me deu muito arrepio, até o nível de terror mesmo assim vendo aquilo, além deles estarem completamente despreparados, ter essa questão de fingir a si mesmo e também fingir para os outros que não é tão grande assim o que realmente era gigantesco, né, que foi o desastre, que eles estavam já tão ali logo no começo, não é tão sério assim, não, isso aí é tantos por cento, isso aí equivale a um raio-xizinho de tórax, ah não, isso aí é besteira, pode ir lá. 3.6 Rontgen, nem tão imagina. Bom, nem tão ruim, né? É, não, isso aí é suportável. Você soma isso junto com o fato de você ver, logo de cara, né, no primeiro episódio, o despreparo da população, que infelizmente não sabia de porra nenhuma. Meu, você vê os caras na ponte, a enfermeira falar, pô, vocês têm comprimido de iodo? Não, pra quê? Não precisa disso. Meu, ver os bombeiros chegando naquela porra daquele incêndio, aí você junta com aquela trilha sonora, mano, dá um terror naquilo ali. E, meu, é incrível. Como o Vinícius mencionou, não tem como você assistir o primeiro episódio e não ficar de boca aberta assim, arrepiado também, como o Marvel mencionou. Cara, é muito bem feita a forma que eles apresentam o perigo. E esse primeiro episódio, a partir do momento que apresenta a explosão, né, acontece a explosão, os personagens principais vão aparecendo, né, o Valério já tinha aparecido, mas depois a gente tem a introdução dele do acontecimento, mas antes a gente tem os personagens ali do acontecimento direto, né, tem o engenheiro-chefe, né, da usina, que é o Anatoly Dyatlov, que é vivido pelo Paul Reiter, um ator britânico, que é aquele chefe um pouquinho ignorante, né, que tá ali na usina, e depois é um dos caras que foram julgados ali no final como responsáveis, né, tem... É o Anatoly Dyatlov, eu vou pegar o nome dos personagens que eu esqueci. O gerente de Chernobyl é o Viktor Bryukhanov, que é vivido pelo Conan O'Neill. E tem o... Fomin, exatamente. Eu não lembro o nome dele. É o Adrian Howlings, é o ator que vive. É o engenheiro-chefe de Chernobyl. Então esses três são os caras imediatos, né, ali do comando, né? Que depois a gente vai saber que sabiam de tudo que tá acontecendo. De uma maneira ou de outra, não sabiam que ia dar merda, né? Mas sabiam o que tava acontecendo. E a gente, esses personagens são apresentados para depois vir apresentado, vem o Legazov, vem também um dos principais atores da série, que é o Stellan Skarsgård, que vive o Boris Sherbina, que é o vice-presidente do Conselho de Ministros. É um cara que tem um cargo muito alto ali na cúpula da República da União Soviética. O primeiro capítulo, ele vai ter essa parte da explosão, depois a gente vai ter uma parte que também é bem tensa, né, que é bem tensa aí, contraste com a realidade, como toda a série, que é a parte dos bombeiros, né? Porque tem mais um personagem do The Terror aparecendo, né? Sim, o Adam Nagaitz, que é o Vasily Ganitenko. Vasily Ganitenko, exatamente. Que ele é a ótica que a gente tem desses bombeiros, que são os primeiros caras a irem, de fato, ali da explosão como bombeiros, né? Eles vão apagar um incêndio que tá acontecendo ali, mas sem saber as proporções, o porquê daquilo. Que também é uma cena que te deixa muito mal, né? De saber o que eles estão fazendo ali, né? Quando o bombeiro pega um pedaço de grafite na mão, eu falei, puta que pariu, a mão desse cara vai derreter. E derreteu, né? Então, pra mim tem três cenas, pra mim, que são muito marcantes do primeiro capítulo. É essa do bombeiro, quando ele pega o grafite, a mão dele derrete, velho. É muito foda. A da ponte, que o Ivaldo já tinha mencionado, que é todo mundo da cidade lá na ponte, vendo as luzes assim, falando assim, pô, que bonito e tal, mal sabendo que... Essa cena foi uma montagem do caralho. É muito que foda. Que montagem bem feita, velho. Essa parte é louca. E uma outra é quando o Dyatlov fala pro cara... O cara fala assim, não, o núcleo explodiu. Aí o Dyatlov fala, quem explodiu? Vai lá ver, então. Meu Deus. E o cara vai lá ver, cara, e tá o buraco, mano. Aquela cena é muito foda também. Interessante que eles trazem muito... Essa hierarquia de respeito que tinha nessa época na União Soviética, não que eu seja um mega conhecedor de União Soviética, mas é muito interessante como eles trazem esse negócio do cara olhar pra sua cara e falar, você vai fazer tal coisa, por quê? Porque eu tô mandando, você vai. E o cara baixa a cabeça e vai. Tipo, é uma mescla de medo e respeito. É um negócio muito bem feito. Exatamente. Essa é uma das críticas também que a gente encontra em muitas críticas heavy os russos, né? Ou pessoas que estão criticando a série, enfim. Que é... Mas é detalhe, né? Por exemplo, o Sherbina ameaça jogar o Legazov. Aí eu já no primeiro capítulo, né? Que ele ameaça jogar do helicóptero. Segundo. E outra, ameaçar fuzilar. Isso já não acontecia no período do Gorbachev. Isso já não acontecia mais. Não que não acontecesse, né? Mas antes, quando era o Stalin, era muito mais frequente, né? Ali já não acontecia tanto mais. E essa parada de camarada, que é o que a gente vai ser guiado do podcast, dizem que eles não chamavam todo mundo de camarada, né? Era mais nas alta cúpula, nas reuniões grandes, que eles chamavam os outros de camarada. Não era tipo, ô camarada, pra todo mundo, entendeu? Ao mesmo tempo, o Craig Mazin, ele fala no podcast que, tipo, a consultora dele falou que, mano, você pode encaixar o camarada em algumas situações assim. Tantas situações depois, tipo, que ele mostrava o roteiro, ela falava assim, não, aqui você pode colocar camarada, cara. Então, tipo, varia, sabe? Alguma noção... então, exatamente, mas é aquela questão da interpretação, né? Tipo, de quem tá vendo a série vai querer achar alguma crítica. Se você quer achar uma crítica, você vai achar, né? Mas esse primeiro capítulo, ele termina naquela... A gente tem a parte das pessoas da ponte lá, né? Que depois ficou conhecida como Ponte da Morte, né? Tem esse belo nome. Ela termina mais ou menos ali naquela parte, não é? Termina lá. A última cena é o pássaro caindo, né? É todo mundo andando normalmente na cidade. Chegando em Pripyat, né? Se não me engano. É. Todo mundo andando normalmente. Também foi uma montagem do caralho essa cena. Puta que pariu. E o pássaro voando e caindo no chão morto, cara. É, puta, assim, é capaz. Verdade. É verdade. E depois, a partir daí, a gente vai começar a ter o passar dos dias e os acontecimentos, né? Ah, eu esqueci de falar da personagem importante. A gente comentou do Vasily, que é o bombeiro, mas a esposa dele também é bem importante, né? A Lyudmila, que é uma personagem baseada também em fatos reais, e é uma personagem que vai ser a nossa condutora ali dos civis naquela situação de ir até o hospital, de ver como aquelas pessoas estão. E é uma personagem bem importante durante a série e também manda muito bem. A atriz que vive a personagem... A Jessie Buckley. Ela tá muito foda no Tabu também, que é a série do Tom Hardy. Ela é muito boa atriz, essa menina. Ela é cantora também, né? E aqui na série ela arrebenta e ela tem cenas puta, muito fodas. Não vou lembrar exatamente o capítulo, mas tem cenas dela com o marido dela depois do hospital. Principalmente depois que a gente tem o efeito de fato da radiação pra ele. Terceiro episódio. É do terceiro episódio essa cena, Ivaldo? É, o que vai, assim, a sequência final, assim, até a morte dele é o terceiro episódio mesmo, que impacta. Cara, mais. É foda. Mas no segundo episódio a gente vai ter, começando a ter as ações, o Sherbina e o Legasov começar a pensar em alguns planos imediatos ali pra você apagar o incêndio. Primeiro apagar o incêndio, depois evitar que uma nova tragédia aconteça, né? Porque tem aquele perigo de ter uma nova explosão, enfim. A gente vai ter essa problemática, né? E a gente vai ter as cenas do helicóptero no segundo capítulo. Ou eu tô errado? Sim. Que vai ter o helicóptero caindo... É muito foda, cara, isso. Puta que pariu. Uma coisa também foda da série são essas tomadas. Principalmente essa parte do helicóptero tem umas tomadas assim de câmera que você vê. Principalmente quando os personagens estão ali micro e olhando aquela usina gigante pegar fogo. Que você fala, caralho, mano, a merda é gigantesca. E é escala de proporção, né? Não é só o tamanho da merda. Você vê que a pessoa é um nada perto do tamanho do desastre. É, o segundo capítulo ele tem umas cenas muito interessantes, assim, de detalhes, né, cara? O diálogo primeiro entre o Sherbina e o Valery Legasov é muito foda. Quando ele fala assim, pô, mano, me explica aí como é que funciona um reator. Aí o Legasov fala, puta, não vou conseguir te explicar, não. Fala, me explica aí, que eu tenho que saber aí. E depois, quando eles se encontram com o Fomin e o Bryakanov lá, e ele fala assim, pô, mano, o cara, o Fomin questiona o Legasov e fala assim, ah, então me explica aí como o reator RBMK explode, que isso é uma fala que eles falam direto, né? E o Sherbina fala, ah, então você me explica porque tem grafite no telhado, porque eu vi lá do helicóptero, né? Porque ele já indica meio que ele já sabe alguma coisa, e os caras já ficam em choque, né? É uma série de diálogos, assim, que funcionam muito bem, cara. Como o resto da série, né? Sim, como toda a explicação, todas as falas do Legasov, ele explicando, fazendo comparativo com bomba de Hiroshima, o quanto vale a radiação, a que nível tá, os efeitos que ela causa, toda maneira que ele explica, cara, é sensacional. Dá um up na sensação de perigo constante que você tá tendo naquela série, na aflição, que é muito foda. E você vê tanto na fala dele quanto na cara do povo que tá em volta. É muito bem feita a forma que ele explica, cara. Aquela sensação, olha o tamanho dessa merda, né, cara? Exatamente. Uma coisa que difere um pouquinho da realidade é da cena que o helicóptero cai, é só o tempo, né? Tipo, no, na série é bem rápido, acho que são 2 dias depois o helicóptero cai. Quando eles estão jogando areia e boro, né? Na realidade, né? No fato que aconteceu, demorou semanas pra isso acontecer, pra um helicóptero cair. Mas enfim, aconteceu, o helicóptero caiu. O que importa é que apareceu na série, que foi muito legal. A conversa no telefone foi no segundo episódio, né? Falou, ô menina, onde é que tá o Pedrinho? Ah, o Pedrinho tá na casa Boronácio e no Grafitôncio, não sei o quê. Foi no segundo episódio, não foi? Sim. Uhum. É, porque no segundo episódio é apresentada a Ulana Komiuk, né? Que é uma das personagens principais também. Que é a Emily Watson, ela interpreta, né? Também tá do caralho a interpretação dela. O papel dela tá foda demais. Foda. E ela faz uma física nuclear que, tipo, ela saca que tá tendo alguma merda, que aconteceu alguma coisa em alguma usina nuclear. Então ela vai atrás pra tentar saber o que é. Aí ela descobre o que é em Chernobyl e ela começa a ir atrás, porque ela sabe que não é uma coisa normal que aconteceu. Ela sabe que foi um desastre bem complicado, sabe? E a Ulana, ela não é uma personagem baseada em uma cientista real, uma pessoa de verdade que teve na época. Ela é mais uma... ela é uma junção, uma personagem criada para ser um contexto de todos os cientistas que ajudaram o Legasov no time, né, que era para entender o que aconteceu de fato. Então, ali com o Legasov eram muitos cientistas, e na época, a União Soviética da época era uma das, por incrível que pareça, é uma das que apontavam, os estudos apontavam que ela era maior, que tinha maior igualdade de gênero entre os cientistas e médicos do país. Então, eles escolheram uma mulher para ser essa cientista que vai ajudar o Legasov na série, que ela representa, na verdade, todos os cientistas que estavam ajudando ele na resolução do caso ali, né? E isso também é uma das coisas que o Everton comentou no começo, que é uma sacada do cara conseguir. Não vai colocar 300 mil cientistas, é muito mais fácil colocar uma personagem só, né? Uma personagem bem construída como ela é. Mas um outro ponto que eu achei muito foda desse segundo episódio, que também retratou muito do que aconteceu realmente, foi muito bem representado, foi a questão da roupa dos bombeiros, toda a radiação e toda aquela questão do despreparo, meu, os caras chegando no hospital cheio de radiação e o povo mexendo com luva, sem luva, tendo contato com aquilo ali. E o que médico eles... falando, usa leite que é... Isso, mano, você é louco. E a única coisa que eles poderiam fazer é tipo, meu, vamos tirar a roupa que é radioativa. Mas se você parar pra pensar, todo mundo ali, cara, foi contagiado por uma quantidade de radiação gigantesca. E a roupa, as roupas que foram tiradas dos bombeiros ainda estão lá, até hoje continuam sendo extremamente radioativas. Então imagina o contato que aquele povo teve na época, cara. Foi muito bem representado. Uma parte que é muito tensa também, eu acho que é do segundo pro terceiro capítulo, ou é no terceiro capítulo, que assim, após a primeira explosão, a gente tem o perigo iminente de uma nova explosão, né, dos outros dois reatores. Eu cheguei a ler na internet, em fontes talvez não muito confiáveis, mas em matérias, assim, de reviews, que de contexto histórico da época, né, que talvez o perigo não fosse tão grande quanto eles falaram ali na série, né, de explodir dois reatores, que a Europa ia pro saco, enfim, mas era um perigo grande de ter uma nova explosão, né, em outros reatores. Mas enfim, a gente tem aqueles três voluntários, né, pra fazer o resfriamento, né, pra não ter o perigo das explosões, né, que eles têm que entrar lá, têm que mergulhar, né, dentro da usina e tal, pra resfriar o núcleo, não é? E esses três caras realmente existiram e realmente o nome deles é dos personagens, tanto que o Craig Mazin, ele fala assim, que a cena que eles se voluntariam, ele fez questão de que os três se levantassem e falassem o nome, sabe? Meio que pra ser uma lembrança, porque realmente os caras fizeram aquilo, tá ligado? É, tem gente que... eles são personagens reais, né? São pessoas reais, né? Teve um deles que faleceu em 2005, os outros dois estão vivos ainda. Incrível, né? Sei lá. É, então, porque... é bizarro, tipo, isso, né? Porque a radiação, ela funciona por probabilidade que, tipo, mano, às vezes o cara pode morrer rapidamente, às vezes não, tá ligado? E tanto que no... é muito... uma cena muito foda do segundo capítulo é quando o Legasov, ele fala assim com o Gorbachev e fala assim, ó, eu preciso da sua autorização, senhor. Aí o cara fala, autorização pra quê? Aí ele, pô, pra matar três pessoas. Isso é muito foda, é uma cena que eu acho muito impactante, realmente, sabe? É, realmente, é foda. E na missão deles, de fato, né, tem gente que tem obras que relatam que eles foram voluntários, tem obras que relatam que eles eram realmente os responsáveis na usina por aquela função. Enfim, aí vai de acordo com o contexto, a obra que você pega. Mas ali na série a gente tem o momento que mostra, que pra mim também é um dos mais tensos da série. Cara, o momento que eles vão de fato pra missão, aí aquela... A lanterna deles apaga e eles ficam no escuro. E como é retratado na série, cara, é meio chovendo molhado, a gente já comentou, mas como eles conseguem te transportar pra aquele lugar, pro lugar deles ali, e te causar a sensação que eles estão tendo, é muito incrível, cara. E o barulho daquele contador Geiger aumentando, porra, a cada passo, puta que pariu. Cara, aquilo é demais, cara. Você fica com medo, realmente, cara. E porque eu não... Agora não... Eu não sei se é no terceiro capítulo de fato que isso acontece, ou é no segundo pro terceiro que eles começam. No segundo eles começam, né? No terceiro eles terminam, né? Que aí eles voltam, a luz acende de novo, aí eu fico feliz no começo. Porque é muito triste quando apaga a luz, eu fico muito chateado, porque eu falo, cara, eles não vão conseguir. Simplesmente. Só pra fechar o segundo episódio, tem uma cena que eu acho também. Puta, agora eu não lembro se é no segundo ou no terceiro. É, vamos. Terminando o segundo ou abrindo o terceiro já. Capítulo, tem uma cena que é muito interessante, que é quando o Legazov ele chega no hotel e ele vai tomar a vodka, né? E a mina, aí, tipo, a moça que vai servir, tem um copo virado pra cima, né? Ele fala, não quero desse, eu quero no outro, que é o copo virado pra baixo. Aí o Craig Mazin fala que, tipo, mano, isso é um detalhe que você pensa que traz um certo aspecto que é muito interessante, porque pô, o cara fala assim, você pensa, pô, o Legazov ele não quer tomar no copo virado pra cima porque já tá todo contaminado e tá, ele quer pegar o do copo virado pra baixo. O que não faz diferença nenhuma, mas é um detalhe que o cara meio que pega pra ele e fala, ah, vou sofrer menos se eu tomar do copo virado, sabe? É um detalhe muito pequeno que pode... que dá tipo um pensamento diferente pro cara. É um detalhe que eu acho muito interessante. Depois você assiste de novo a cena, você fala, puta, que da hora. Every lie we tell incurs a debt to the truth. Sooner or later, that debt is paid. That is how an RBMK reactor core explodes. Lies. Aí, a partir do decorrer da série, né, a gente vai tendo as pequenas ações que os personagens vão tomando, que os altas patentes do partido vão tomando, pra você conter aquilo. Primeiro, a gente vai ter uma coisa que eu acho muito foda da série, primeiro, mostrar exatamente como o efeito da radiação vai levar a um problema nas pessoas, principalmente pelos bombeiros, principalmente pelo bombeiro, o Vasiliev, que a gente viu do começo, que é aquele período de latência, né, que você tem primeiros sintomas lá evidentes no começo, os machucados, depois você tem uma melhora de 2 dias, depois volta com uma força 5 vezes pra finalizar a pessoa, né, e assim... termos técnicos a gente não precisa nem falar, na maquiagem aquilo é absurdo, velho, é tipo, meu Deus, você fica realmente mal pelas aquelas pessoas, o que elas devem estar sentindo, né? É, os caras, os engenheiros lá, mano, os caras viraram, sei lá, uma massa, tá ligado, de pessoa. Ah, realmente, tem todo o peso da esposa do Basile, contando pra ele que ele vai ser pai, e você vê ele ainda lúcido, tentando conversar com ela, e eles brincando. É sombrio, porque você vê que eles estão tentando dar uma risada, disfarçar, fazer uma leve brincadeira, mas, cara, a situação é tão, sei lá, tão pesada, que dá uma sensação tão esquisita, que realmente eles conseguiram trazer toda essa sensação com aquela cena de uma forma muito perfeita, cara. Mas é uma sensação muito estranha de ver aquilo ali. E é triste, você fica impactado, não tem como não se impactar. E realmente a maquiagem tá do caralho, não tem nem o que, questionar. E além disso, a todo momento, a partir daí, a gente já comentou de pequenos momentos que eles vão tentando resolver os problemas, né? Então a gente vai tendo as ideias, né? Vamos pegar um robô de não sei da onde, porque a gente tem que pegar, tem que tirar o grafite ali do telhado, tem que jogar pra dentro do reator de novo. E a gente vai ter os mineradores entrando em cena, né? Que são os personagens ali, são um grupo bem específico que vai ajudar de alguma maneira ali na resolução do problema, né? E um fato que aconteceu, lógico, o minerador lá, não, eu duvido que ele era tão mauzão assim, falava na cara do Sherbino o que ele queria lá, mas eles existiram. Ah, mas foi muito bem feito a parte deles ali. Eu gostei daquele jeito turrão ali, é muito, porra, muito legal. Eu acho muito foda a cena que eles encontram o ministro de Minas e Carvão, sei lá que porra. Agora você parece o ministro do Carvão. Exatamente, genial, é muito foda essa cena. Aí é, a parte muito interessante é a parte da KGB, que já começa a vigiar o Legazov, que prende a Ulana, que ela tá fazendo também a investigação dela junto com os engenheiros lá de Chernobyl, né? Pra tentar entender o que aconteceu, né, cara? Aquele chefe da KGB é assustador. Calmo, tranquilo, não sei de nada, não tô sabendo, mas esse cara só ali por trás. Quanto mais eles chegam perto, né, da verdade, mais alguém tenta, nossa, que eles não descubram, né? Cara, quando ele fala aquilo, tipo, o Legazov chega pra ele e fala assim, mano, você tá mandando gente me seguir? Aí ele fala, ó, tá vendo aqueles caras? Eles estão me seguindo e tem gente seguindo eles, cara. Aí você percebe que eles não estavam pra brincadeira, né? Não, não, não, não mesmo, cara. Isso é interessantíssimo. Pô, esse cara mandou muito bem. Eu nem lembro o nome do chefe da KGB. Não, vou pegar porque ele manda muito bem. É o Viktor Charkov, que é o presidente da KGB. O ator é o Alan Williams, que aparece pouco, mas aparece muito bem. Aparece muito bem, ele é foda. Mas, então, nesse terceiro capítulo a gente vai ter isso, essa parte dos mineradores. Os mineradores vão ficar peladões por causa do calor lá. Tem essa cena aí, essa parte aí é interessante, hein, Valdo? Quantos membros de fora? Mais interessante. Há quanto tempo você não vê tantos membros de fora? Mais quantos interessante camaradas? Ainda? Quantos camaradas, realmente. Mais interessante ainda é você saber o perigo que eles estão correndo, a merda que eles estão vivenciando, e os caras estão lá sem proteção nenhuma. Tipo, você fala, caralho, os caras estão aqui pra, sei lá, daqui a pouco tempo pegar câncer e morrer. E tanto que aquele túnel, se eu não me engano, eu posso estar errado, mas o túnel nem chegou a ser usado. Na realidade nem chegou a ser usado, né? Então eles foram ali, meio que se sacrificaram. É meio que aquela situação de, mano, não sei o que fazer, bola, sim, faz, age, sabe? Tem que agir de alguma forma, tem que tentar fazer alguma coisa. E às vezes, tipo, não chega no problema, né? Sim. A conversa do chefe lá dos mineradores com o Sherbina foi maravilhosa, cara. Pô, e aí? A gente vai ter tratamento? Ah, não sei. Ah, você não sabe? Nossa, que bom. Beleza, vou voltar pro trabalho. Tipo, eu vou sobreviver, eu vou ter salvação, vai estar tudo certo pra mim? Não, provavelmente você vai morrer de câncer. Então, tá bom, então vamos lá, né? Tem que salvar o meu país. Eu acho um dos capítulos mais impactantes, talvez, da série, seja esse quarto capítulo, né? The Happiness of All Mankind. Que a gente começa a entender outra parte ali, porque durante a série, nos momentos a gente vê os civis indo embora, tá? Os militares entrando em ação, e os civis sendo convocados pra você, ou os homens, né? Sendo convocados pra trabalhar no exército e trabalhar em algumas missões, e aqui a gente começa a entender melhor o que eles estão fazendo. Só falar um negocinho dessa parte dos civis indo embora, o Craig Mazin, ele fala um negócio no podcast lá, que é tipo assim, mano, na União Soviética, só na União Soviética os caras conseguiriam sair de uma situação, tipo, sair da casa deles de boinha e entrar no ônibus e ir pra um outro lugar, tá ligado? Porque eles sabiam que iam ter um outro lugar certinho, igualzinho, pra eles trabalharem e viverem, sabe? Tipo, se fosse, ele fala, se fosse os Estados Unidos, mano, muito negro não ia sair de casa, porque ia ficar, falar, não, essa é minha casa, minha propriedade, eu não vou sair daqui, sabe? No quarto episódio, eles retratam já outra parte da questão da sociedade e tal. Eles começam primeiro com a senhorinha lá, que ela tá ordenhando a vaca lá de boa, e o soldado vai lá tentar tirar ela, né? É uma cena muito forte também, é muito pesada e é bem interessante, sabe? Quando a gente chega nesse quarto capítulo, a gente vai, como eu comentei, vai ter as visões ali de algumas pessoas que estão começando a servir. É, a gente vai ter a visão desse rapaz, né, chamado Pavel, que vai ser um cara que vai lá pra um desses lugares, né, desses acampamentos, né, que tem vários militares, cada um fazendo alguma função específica, e a função específica dele, desse caso, vai ser matar os animais de estimação que tinham ainda na cidade, né, que já tinha sido evacuada. E a gente tem esse novo ponto de vista, a gente tem outros soldados aparecendo, a gente tem cenas impactantes, querendo ou não, bichinho sempre mexe com a gente. Então esse capítulo também fica muito marcado por causa disso. Isso é um fato, aconteceu. Isso aconteceu exatamente daquela maneira. Então, é porque pra mim, essa parte, ela retrata muito mais, não só essa questão de, tipo, matar os bichinhos e tal. Pra mim é muito mais uma questão, tipo, o evento de Chernobyl, o desastre de Chernobyl impactou não só a sociedade, não só os humanos, impactou toda a natureza que envolve a cidade, exatamente, que envolve a natureza mesmo da região, sabe? Então, tipo, foi um evento, que nem eu falava com o Vinícius toda hora quando assistia Chernobyl, mano, não deixa acontecer um desastre do cara, que é uma merda tão grande, mas tão grande, que você não tem como mensurar, sabe? É, tanto que é mencionado, acho que até mesmo do terceiro pro quarto episódio, eles mencionam muito, tipo, ó, a gente vai ter que pegar não sei quantos quilômetros de área queimar as árvores, destruir as árvores, matar tudo. A gente tem que pegar a área que tem terra e enterrar debaixo de outra terra, embaixo não sei quanta terra, e mudar não sei o que lá, e pegar as pedras e, meu, tudo tem que ser destruído, porque o bagulho foi monstruoso, tipo, não tem o que fazer. E geram cenas muito boas essa parte, né, deles, cara. O personagem aparece pouco lá, o cara que treina ele, mas também manda muito bem. Ele traz um pouco do contexto, do retrato do que estava acontecendo, das pessoas que estão ali, do pouquinho dos detalhes que estavam acontecendo, cara. E é assim, o detalhe da série, a forma como eles retratam cada movimento, cada ação, cada acontecimento ali daquele todo, é muito bem feito, e essa parte também é muito bem feita, né? E outra, a gente tá no... também tendo a visão de uma pessoa que tava totalmente fora desse contexto, né? E como o desastre aconteceu, você é inserido de qualquer forma ali, preparado ou não, né? É, isso. E o quarto episódio, ele traz junto também a outra parte, voltando lá pra parte do Legazov, do Sherbina, a questão deles de remover os detritos de grafite e jogar de novo no núcleo do reator, né? Pra poder dar uma amenizada na situação, né? E todo o plano deles usarem robôs que foram mandados pra Lua, tá ligado? Pra poder tentar fazer alguma coisa. E envolve toda uma questão de tipo... essa parte que eu acho muito da hora, a questão política, né? Envolve toda a questão de tentar mostrar... tentar trazer a solução, mas escondendo alguns detalhes para não prejudicar a imagem da União Soviética. É muito foda isso, né? Que é quando eles trazem o robô lá, o Joker lá, o robô alemão, e eles falam, esse daqui vai aguentar a radiação lá. E quando chega, ele desliga quando chega no lugar. Porque eles mentiram, falaram que tava uma situação muito, muito mais branda do que realmente era, né? E é muito da hora essa parte. Essa parte, isso que você falou das mentiras é muito legal, né? Porque legal não, né? Mentira não é legal. Ouvinte, mentira não é legal. Mas durante toda a série a gente vê que as mentiras são encobertas, até ter a explicação lá no final da série do que realmente aconteceu. E cada passo que a gente vê, principalmente das grandes, dos cabeças de tudo, né, de encobrir com uma mentira, torna tudo muito pior, né, e eu acho muito legal depois que eles descobrem que o único robô que eles podiam usar é americano, né, tipo, não, então vamos dar o nosso jeito aqui, não dá pra pegar um robô americano. Aí que entra, acho que um dos momentos mais pesados e ao mesmo tempo mais bem feito que eu achei da série, que é quando entram uns biorobôs em ação. Aquela cena do cara limpando, meu, o teto ali e cai. Meu Deus do céu. Mano, puta merda. Porque você fica. Meu, vai! O cara tropeçou, o cara prendeu o pé. Puta que pariu. Corre. É uma das melhores cenas da série, cara. Sim, cara, cenas com da série, certeza. Véio. De fato, né? Aquilo é real, né? Aconteceu daquela maneira. Exatamente. Tanto que se você pegar na internet, os caras já estão divulgando uma foto, tipo, a foto real dos biorobôs limpando e a foto da versão da série. Cara, é igual, não muda nada, é a mesma coisa. É idêntico, cara. É que nem toda o... aquela questão. Ah, só pra esclarecer, os biorobôs são humanos, viu? Sim. Exatamente. Maneira de dizer. Você falou da roupa, logo quando começou a série eu vi que todo mundo com aquela roupinha branca lá na usina, eu falei, caramba, será que era essa roupinha aí mesmo, cara? Não podia ser uma roupinha de outro, nunca imagino uma pessoa trabalhando numa usina nuclear tudo de branco. Mas era de fato, a roupa era idêntica, exatamente daquela maneira, e o Craig Mazin se preocupou tanto com a roupa, né? O vestimenta de todo mundo era igualzinha, quanto todos os botões, todo o maquinário da usina era igual ali do painel principal, que a gente desde o começo aparece durante toda a série, é idêntico à realidade. Não que eu tenha visto a realidade, né? Mas assim, que disseram, né? Vimos em documentários. Exato, exatamente. Já é alguma coisa. Toda a parte da explicação ali da. Quando eles estão conversando, que eles explicam mais ou menos ali as zonas de periculosidade, falam, essa aqui é Antônia. Antônia, se você for pra lá, você pode ficar meia hora ali e depois você tá fudido. Essa aqui é a Carla. A Carla, se você passar 10 minutos ali, já dá merda. Agora, a Jennifer aqui no meio, se você chegar, é 3 minutos. Vai dar merda. Eles explicam de um jeito muito foda. E você vê tudo isso na hora que os biorobôs estão lá em cima, né? Tanto que depois que o coitado lá corta a roupa, o outro só fala, ó, Pode deixar, pai, você já terminou seu serviço. Pode ir embora, tá tudo certo. Não, eles falam assim, tipo, mano, o cara vai ficar... Você tem um minuto e meio só. E você não vai voltar mais, tá ligado? Sim. É muita gente pra fazer o trampo. É muito bom, cara. Essa cena realmente é muito boa. Uma coisa que você comentou, Ivaldo, de explicações, eu acho que a série... a gente tá tratando de um recorte histórico. Obviamente, a explicação física não é o prioridade da série. A prioridade é o acontecimento e como a política... ou então aquelas pessoas que estão no poder encobriram tudo. Mas eu acho que a série, ela também tem uma parte de explicação de física do que aconteceu com o reator, que é importante você saber para você ter uma noção. E ela faz isso de uma maneira muito bem feita, né? Não fica algo muito complexo ou então difícil que você tem que ter algum conhecimento prévio. Você consegue entender bem e as pessoas, né, os personagens passando isso pro telespectador e pras pessoas também que não conhecem o caso do Sherbina, ou então do julgamento no capítulo final, é muito tranquilo pra você entender, pelo menos ter uma ótima noção do que de fato aconteceu, porque eles podiam ter colocado uma explicação lá física fodida, sem ter muito tempo pra explicar, ou então tentar fazer com que você entendesse melhor, ou então alusões que você... alegorias que você consegue entender, porque nem ele faz lá no capítulo final. Eu acho que eles passam muito bem essas explicações também. Legal isso que você mencionou, Vinícius, que é um dos maiores acertos da série. Porque se eles colocassem, tentassem colocar uma explicação muito, muito, muito complexa, muita gente não ia conseguir se imergir tanto na série para a questão de entender o perigo que aquilo ali está representando, o perigo que aquele fenômeno exato fez, aquela atitude fez, o que aquilo ali gerou. Se eles complicassem muito, ia prejudicar muito essa compreensão dos fatos. Então muita gente não ia sentir tanto o perigo que aquilo ali realmente representou. Então, como eles conseguiram explicar de uma forma muito boa, dá para você tranquilamente entender não só o que, que ele tá querendo dizer, quanto o grau de perigo que aquilo ali tá tendo. Então eles conseguiram fazer de uma forma muito boa. Se não tivesse feito tão bem, não ia ser uma série talvez tão elogiada por muitas pessoas que poderiam acabar não entendendo ou não entendendo a grandeza daquilo ali, né? Por isso eu acho o último capítulo muito foda, cara. Porque ele monta toda a questão dele usar o julgamento como um pano de fundo para demonstrar todo o histórico do que aconteceu, do que provocou a explosão e como o Legasov explica durante o julgamento é muito foda, velho. E cara, são cenas que você fala, pô, mano, que cena foda, sabe? Que cena bem feita. Que é principalmente quando está na iminência de explodir o reator e começa a subir aquelas barras de metal, sabe? Você pensa, mano, isso vai dar merda, sabe? E, cara, são cenas muito fodas do último capítulo também. O último capítulo ele é muito bem montado, né? Em relação a ter o Legasov explicando as coisas do que aconteceu ali no julgamento e... os outros mostrando o flashback do que aconteceu, mostrando os acontecimentos de fato no reator. Cara, esse capítulo é muito bem montado, realmente. E isso também facilita o englobar de você entender a explicação, né? Exatamente. E quando ele fala que o que explode um reator é RBMK, mentiras. É foda, cara, é bem feito, cara. Realmente. Essa que é talvez o capítulo final, o julgamento, talvez seja a parte mais romantizada da série, né? Porque ele é bem diferente do que aconteceu. O Legasov nem estava no julgamento original. Original, né? Original, esse é falso. No julgamento verdadeiro, né? De fato, o julgamento durou dias, semanas, sei lá, durou muito tempo, não foi tão rápido quanto parece ali na série. Enfim, é um pouquinho diferente, né? Mas pra série funcionou perfeitamente, né? Porque você tem que fechar de alguma maneira a explicação do que aconteceu da série, né? Colocar o seu protagonista ali no momento. E eles conseguem fazer isso muito bem, cara. E explicar quais foram os fatores, tipo, meio que os fatores reais que provocaram o acidente, né? Pelo menos o que deduzem que foi os problemas, né? Só pra mencionar o bigodinho lá, o Dyatlov. Mas eu vi lugares falando que o Dyatlov também não... Assim, lugares, assim, pessoas que trabalharam com o Dyatlov, ou então tiveram um convívio com ele, falando que ele não era o ditador, né? O cara filha da puta que nem a série mostra. Que ele era só um cara exigente e tal, mas a série faz com que ele seja um monstro, né? Mas tem que colocar um vilãozão, né? Senão não tem graça. Só pra mencionar, outra coisa que eu achei muito foda, e casou muito bem no último episódio, foi o fato de, naqueles momentos em que eles contam, né, o que aconteceu desde o início, você ter logo de primeira cena a cidadezinha de boa, crianças brincando, o casal Ignatenko lá, o vizinho deles com o bebezinho no colo brincando, tudo bem. Você revê aqueles personagens, dá aquela tipo, caralho, mano, que merda que aconteceu com vocês. E você vê toda a cidade beleza, de boa, bonitinha. E o Jet Love chegando pra trabalhar. O Jet Love é um nome que se liga à morte, né? Eu percebi isso, cara. Sim, né, cara? É verdade, né? E a gente finaliza, né, a série. Tem explicação, enfim, aí vai ter a ligação com o que acontece. Cara, mas antes disso, a gente comentou do chefe da KGB, a cena dele com o Legazov. Que pariu. É absurda, cara. Essa cena é uma das melhores da série pra mim. Do diálogo dos dois, da interpretação dos dois atores. Caralho, aquela cena é muito foda, cara. É aí que mostra que, tipo, meio que ele traz aquela questão de que o Legazov, ele não era um cara contra a União Soviética. Não, ele era parte do partido, ele era apoiador. Tanto que o Tcharkov, ele fala, né? Oh, eu conheço você fazia tal coisa e tal. Então é meio que pra trazer essa ideia, esse diálogo também, né? E, bem, eu acho que é isso, né? Pra finalizar, só pra gente não deixar passar informação... É, a Rússia, obviamente, tem lugar, não, tem produtores russos, tem pessoas do partido ali, dos partidos principais, que não gostaram muito dessa versão da HBO, né? Então querem fazer a versão própria, né? Então vai ter a versão própria. Tem um canal russo chamado NTV que vai produzir uma série com a versão deles de Chernobyl, que vai ser dirigido por um cara chamado Alexei Muradov, e eles vão falar sobre um agente da CIA que foi enviado para Priyat na época da explosão de Chernobyl. Então talvez tenha uma um americano explodindo Chernobyl, né, a versão deles, enfim, vai ter uma versão russa aí que vai sair, teve dinheiro de estatal investido, enfim, vai sair, uma hora vai sair, não sei se vai chegar aqui, mas vai sair. Porque a última coisa russa que eu assisti foi A Sereia e eu me arrependi pra caralho. É ruim? Demais. Muito bem, mas acho que é isso, né, ouvinte? Você assistiu Chernobyl? Se não assistiu, assista, porque é uma série rápida, curta, a gente comentou, Vinícius, aqui. Só pra mencionar, eu vou dizer a melhor curiosidade de todas pra gente fechar esse cast agora. Se vocês que ouviram o nosso cast até esse exato segundo estão achando que, pô, eles, né, trouxeram muita informação, já entendi tudo, tá tudo ok, tá de boa, já sei como vai ser, tô tranquilo, se preparem, porque nada do que a gente falou aqui nesse cast vai tirar a sensação de assistir esses 5 episódios. Se preparem, porque vocês não vão se arrepender. E tem muita coisa que a gente não mencionou também pra não estragar, né? Não, de fato. Você ter a sensação de assistir, é uma série que vale muito a pena assistir. É curta, é muito do que a gente comentou no começo. É curta, é fácil, é boa, tem só fatores positivos. Eu acho que eu não consigo enxergar muita coisa que tire ponto da série. Ela tem fatores positivos, mas se prepara pra ficar na merda depois de assistir, né? Muito. É, o fator negativo é que você fica triste pra caralho, né? Pelas pessoas que viveram aquilo, vivenciaram aquilo principalmente, né? Mas, pô, é uma série que vale muito a pena. A gente conversou um pouquinho aqui, dava pra conversar muito mais. A gente fez um catadão não, né? Uma palavra muito feia. A gente conversou sobre os episódios, mas a gente podia fazer um podcast de mais 2 horas aqui falando de fatores históricos de Chernobyl, mas não é um podcast de história, né? Podcast sobre entretenimento. E a gente tenta fazer isso de uma maneira agradável pra você, ouvinte, certo? A gente não tem nem competência pra falar de não tem nenhum historiador histórico aqui, né? Ó, eu fiz um desenho uma vez e tirou nota boa, mas deixa isso pra outra história. Muito bem, eu acho que é isso, né, galera? Fiquem agora com os recados finais do Nerd Patriarca e a gente se encontra no próximo episódio. Valeu! Não assistam A Sereia. Obrigado por ouvir mais um episódio desse podcast. Para comentar sobre esse cast que você acabou de escutar ou qualquer outro, manda e-mail pra gente, nerdpatriarca@gmail.com. Comente no próprio post do episódio no site. Acesse o nerdpatriarca.com.br. Lá você encontra todos os outros episódios que a gente já lançou. Consegue assinar o podcast em qualquer agregador que você utilize. E, inclusive, estamos agora no Spotify. É só digitar Nerd Patriarca que você encontra a gente lá.